olho o pivete no sinal, pedindo trocado. Olha o rico sorrindo no seu carro. Ele se aproxima, estende sua mão. Tio, dá um trocado, qualquer moeda tá bom. Pra quem tá vindo do McDonald's lotado, com certeza sobrou algum trocado. Ele olha no banco, lanche refrigerante, coração fechado, rico ignorante. Automaticamente o seu vidro sobe, o rico canta pneu na pista da nove. O que custava ajudar aquela pobre criança? Já não teve almoço, só por Deus é ter janta. Quantos não já ouviu a cada carro parado? Piadinha do boy, favelado drogado. Quer dinheiro pra quê? Fuma pedra, cigarro. Antes que eu chame a polícia, sai de perto do carro. Quando abre o sinal, tira essa robuzina. Se moscar o playboy, passa por cima de você na avenida, pra se aparecer, pra vadia do lado, sorrir de você, acha graça da desgraça da situação. Ele está no veneno, pra você tá bom. Ele pode trombar outro dia você, relembrar do passado o que você vai fazer. Chorar, implorar, por favor não me mata, eu quero viver. Tua ouro e a prata, é questão de segundo antes de reagir. Uma palavra, um gesto pode definir sua vida. Revolução de um moleque em um terrorista, declarando vingança. Não tem pra polícia, acabou esperança. Agora só te resta fazer oração. Ajoelha, se humilha, beija o pé do ladrão. Momento de tensão pro terrorista. Cativeiro cercado, ouça a voz da polícia. Duas vidas em jogo e um só resultado. Refém o coringa, o ladrão descartado. De um lado da favela rolam as lágrimas de uma senhora. Uma só oração por um motivo. Por mais que seja ladrão, é o meu filho. Na detenção, no hospital, entre a vida e a morte. Oficiado tendo overdose. Se for preciso, ela ora pela mãe do refém. Que Deus proteja meu filho, o dela também. Do lado da burguesia, qual será a oração? Tomara que os elites não erre o ladrão. Falta de compaixão, de raciocínio. Então sistema, se prepare pra revolução. Quem diria o pivetinho transformado em ladrão? Sua declaração revolta por dentro. Uma história do passado que grava o seu pensamento. Eu não suporto mais ser piadinha na avenida burguesia. Não sabia que eu voltaria. Infelizmente é muito tarde pra ter um raciocínio. Com um ar de maldade, clima de um assassino. Eu só queria ser feliz, não ser excluído. Quando eu fosse pedir, alguém me desse ouvido. De farol em farol, ouvi aquela mensagem. Que Deus te proteja, livre da malandragem. Porque não olhou pra mim quando tava pedindo? Agora gasta no resgate pra salvar seu filho. É triste saber que em qualquer momento, de um lado ou do outro, vai ter família no enterro. Esse é o preço da sua ganância. Te aconselho, é melhor nem sonhar com esperança. Estou decidido, não quero negociar. Não tenho chance de vida nessa porra. Tô ligado qual que é da negociação. Libero o refém, tô aí sem nenhum arranhão. Pra mim ser jogado dentro de uma viatura, planejando o local da minha tortura. Não vai ter DP, não vai ter julgamento. Vai ter jornalista na tela dizendo detalhes da fuga não existida. Resgate onde só morre terrorista. Sou mais acreditar, usamos a ver o pastor, do que se iludir com o negociador. Mas pra isso acontecer depende da percepção. Troco o tiro, me rendo, aperto o botão. O clique já era, todos pro ali. Negociador, terrorista, polícia, refém. Antibomba pode desativar, bomba lá fora. Mas não, aqui tá no meu corpo instalada.